Então, 3396, pode informar mais quantas óbitas? Máximo 2 óbitos, 3396. Sim. Estou solicitando que o senhor entre em contato com o despacho operacional da torre. Obrigado. O sinal é 6212, descend 2000 feet, candidate 1015, clear to final, LS approach report established. 2000, 2015, according to when established, on the LS approach, runway 15212. Então, 33 no mês, eu tenho condições de prosseguir? Pode voar azul no meu presente, descer para 2000? 33 no mês, agora é o número 2 na aproximação. Condições de estabilizar na proa 240? Ah, afirmativo, proa 240, então 12, 33 no mês. Me peça a proa magnética 190 de Simbra. Confirmando a proa 240 nessa proa. Emissão magnética 110 de Simbra. 110 de Simbra, mantendo o nível 4000 pés, tá certeza também. 3316, desça para 2000 pés, ajuste no 095, reduza a velocidade 1909. Ok, 2000 pés, 0, 3, 3, 1. Com uma tela separamente, Satisfeita, acione a identificação chegada à área e desça para o nível 050. Mesmo 78, foi fácil. A 3316 para o localizador, curva à esquerda, por A135, reporte estabilizado. Esquerda na 35, reporte Assembly, station 6212. 6212, call tower 118.95. 118.95, station 6212. Approach control, good evening, station 6212, ILS established. Clear to land runway 10, wind is 160 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, station 6212. Mantenha o ponto de espera, o 6224. Tá, voz operante, nós vamos tomar o balizamento natal, as luzes, da onde ver? Porque provavelmente você passou a informação errada, deve ser o balizamento mesmo. Poxa vida, mas isso acarretou um desgaste tão grande na aviação, porque todo mundo acabou treinando Salvador, Recife. A 3396 passando Duna, Chumitô, Rio Nono 895. 1895, então a 3396. A 3178, desço para 2000 pés, ajuste 1 a 095, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 0015, 2000 pés, autorizado ILS, apertando estabilizar 3178. Yeah, 2102 on Solos, Shadow 6212 on the ground at 50, vacate the runway, contact the ground 121, this 11. And 1211, curte e faça travado das 3316. 3316, autorizado pouso, vento 170 com 08 nós. Só pra sua informação, realmente a Torre Natal, o valido momento lá não voltou não, que foi uma informação, acho que divergente aí da Infraero. Não, realmente não voltou o balizamento de Natal não. Ah, ok, muito obrigado pela informação, confirma então. Livre pouso. Pouso a 10, tá, 3316. Mantém 6224. No meio do solo 53, chama o solo 211. 211, obrigado. Autorizado a decolar o 6224, vento 170 graus, 079. Estabilizado ILS X-Ray 3178. 3178, transmissor Rio 9895. 1895, 3178. Controle Salvador, boa noite. Oxané 6224, decolou na sua escuta. 6224, contato radar, sua Legião 90, sai da PUCA. 90, PUCA. 24. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3178. Duas milhas do Índia Serra, baixado e travado, visual. Sim, livre pouso, vento 160 graus, 079, TAM 3178. Autorizado pouso, pista 10, 3178. 31, 78 no solo 59, chino solo 2111, valeu, velho. 2111, graças, 3171. China 6224, chame Recife 12685. 685. Hamilton Ortiz, chame na frequência 121.10. Está em o solo e clear, está em 121.10. Charlie Bravo, prossiga. Minério está livre, táxi, chame na papá para ingressar na 7. Charlie Bravo. Sandrizona 26, boa noite. Autorizada chega da Mari, sem restrições para 3 mil pés, ajustado no 0 no 5. Autorizado por hoje, TAP da presente. Autorizado o ingresso, táxi via pista, informe a linha de pronto para decolagem. O Lima Charlie Bravo. Lima Charlie Bravo, vento 160 graus, 07 nós, tem livre decolar para o chino 7. Livre decolagem. Papapá, Lima, Charlie Bravo, decolado aos 26, chama controle em 1208, boa noite, bom voo. Bravo. Salvador, papapá, Lima, Charlie Bravo. Lima, Charlie Bravo, boa noite, contato radar na decolagem, saída Lotar, nível 230. Bravo, curva na esquerda no perfil da Lotar. Machado Bravo, possibilidade de pro direto, lotar? Autorizado. Bravo, grato. São 3216, desce para 2000 pés, ajuste chama 005 no momento, livre LS e reporta MOC. Jesus 1-6, complete canal de Netorinho 2895, com voo. Então, 3-1 ou 2-6, na escuta? No meio controle. Siga. Sente mais uma vez em 1-1-8-9-5. Salvador, TAM 3-1-2-6. 3-1-2-6, como recebe a torre? Agora sim, foram feitas 5 chamadas, senhor. Então, na frequência 1895 a gente não recebeu nenhum aqui não. Porque o 3126 está autorizado o pouso, vento 170 graus com 07 nós. Positivo, então aconselho que faça um cheque do equipamento, senhor, porque foram feitas 5 chamadas, desde o momento que estabilizou e informou o controle. Ok, ciente. Coincidentemente, o senhor foi um que aeronave que reclamou aqui da frequência, ok? Sem problema. O problema pode ter começado agora, né? Pode ser. Muito obrigado. Boa 868, ciente.